Jesus, eu vim aqui pra gente conversar. Eu quero te falar da minha vida. Preciso te contar alguns problemas meus. Somente em ti eu vejo a saída. Não dá pra suportar a barra da ilusão. Meus rios só deságuam em teus mares. Me sinto tão sozinho em meio à multidão. Você, Jesus, é o mar de solução. Sai de mim, desilusão. Fecha a porta, coração. Não há mais lugar para a tristeza. Jesus está em mim, tomou o teu lugar. O que eu quero agora é só cantar. Vai embora, solidão. Fecha a porta, coração. Jesus, estou aqui pra te agradecer. Foi por misericórdia, não por merecer. Você olhar pra mim, me estender a mão. Eu sendo um pecador, entregue à perdição. Jamais posso pagar ou te retribuir. Eu sei que não tem preço minha salvação. Te dou a minha vida, corpo, alma e coração. Tudo que existe entrego em tuas mãos. Sai de mim, desilusão. Fecha a porta, coração. Não há mais lugar para a tristeza. Jesus está em mim.